Rapaz, rapaz. Quase caí duas vezes aqui, bicho. Comecei a meditar e dormi. Aí vem aqui. Será que esse povo fica no camarim esperando esse cara? Não, senhor, eles vão embora. Valeu, galera! Tchau! Deus abençoe vocês! Tchau! Valeu! Tchau! Acabou.